sabe por quê. Você sofreu tanto assim, sem precisar. Diga-me por quê, com tanto amor, minha vida veio salvar. Tudo que eu faço é te...